peito uma saudade de quem teve um bem querer. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. O galo tá cantando, não demora amanhecer. Meu cavalo tá arriado, querendo eu levo você. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. Os suspiros são dobrados, a morena soluçando. Meu amor, já vou embora, o baile tá se acabando. Canta moçada que é de madrugada, canta moçada que é de madrugada. A lembrança desse baile é uma saudade marvada. Foi bem triste a despedida para mim.